tal da gasolina. Do meu lado, meu amor me avisou, eu saio de cena. Me deu um beijo da corrida, correndo ao assunto. Deixou voando a escadaria do metrô, cena de cinema. É a maior ficção. Fico alucinado. E a luz do túnel vem me hipnotizar. Cena de cinema. Meu amor de malandreta na sua capoeira passou por mim a menos de 100. Passou por mim a menos de 100. Passou por mim a menos de 100. E saiu de cena.